Na Luz, a equipa portuguesa foi um bocado acordada com os dois lances de golo anulados a Jimmy Briand, o jogador do Lyon, que marcou por duas vezes, mas ambos os lances foram anulados. Pelo Benfica, marcaram Allan Kardec, Fábio Coentrão por duas vezes e Javi Garcia. O Benfica chegou assim aos 4-0, mas no último quarto de hora, os franceses marcaram por três vezes e chegaram a assustar o Estádio da Luz, mas o resultado final ficou mesmo em 4-3. Gorkouf, Gomis e Lovren marcaram os tentos gauleses. Neste grupo B, para além da vitória do Benfica, houve um empate a zeros entre Apoel e Schalke 04. Um resultado que até favorece os encarnados na luta com os alemães. Na classificação, o Lyon está na frente com 9 pontos, o Schalke é segundo com 7, o Benfica aparece logo atrás com 6. O Apoel está lá vivo, tem apenas 1 ponto. No encontro de ontem à noite, destaca ainda para Carlos Martins, que fez as 4 assistências para os 4 golos portugueses. Nos outros jogos da noite, foi uma terça-feira de algumas surpresas. O Inter Milão perdeu em Inglaterra, em White Hart Lane, por 3-1 contra o Tottenham. O Werder Bremen, no mesmo grupo, foi derrotado em casa pelos holandeses do Twente, 2-0. O Barcelona não foi além de um empate em Copenhaga. E quanto aos portugueses, destaque para o golo de Bebé, um golo algo dividido com defesa contrário, que ajudou o Manchester United a derrotar na Turquia o Bursaspor por 3-0. Outro português, Nani, saiu lesionado ainda na primeira parte. O Valência, de Manuel Fernandes, Ricardo Costa e Miguel, ganhou em casa o Rangers por 3-0. Resultados assim completos. Grupo A, Tottenham 3, Inter 1, Werder Bremen 0, Twente 2. No grupo C, Bursaspor 0, Manchester 3, Valência 3, Rangers 0. E no grupo D, Rubin Kazan 0, Panathinaikos 0 e Copenhaga 1, Barcelona 1. A esta hora joga outra equipa portuguesa, o Sporting Braga, em Belgrado, na Sérvia, contra o Partizan. Uma vitória para os minhotos assegura, no mínimo, a continuidade nas competições europeias deste ano. O regresso de José Mourinho ao mítico Estádio San Siro é o ponto forte desta noite futebolística na Europa. Isto em relação ao jogo AC Milan-Real Madrid, que também decorre a esta hora, começou às 8:15 da noite. Por cá, o Vitória Guimarães derrotou o Portimonense por 2-0 no fecho da 9ª jornada da Primeira Liga. Na segunda-feira, na cidade do berço, Edgar e Maranhão assinaram os golos que levaram os vitorianos ao terceiro posto da tabela classificativa. Estão empatados com o Sporting. Pedro Silva, lateral dos Algarvios, foi expulso por palavras ainda na primeira parte e condicionou muito o desfecho do encontro. Vitória Guimarães e Sporting dividem o terceiro lugar e na próxima jornada há um jogo precisamente entre Guimarães e Sporting. Jesualdo Ferreira foi demitido do comando do Málaga. O ex-técnico do Futebol Clube do Porto chegou ao clube andaluz no início da época e não resistiu aos maus resultados deste início da época. O Málaga soma apenas 7 pontos em 9 jornadas, ocupa o 18º lugar da Liga Espanhola, um lugar de despromoção, é antepenúltimo. Este fim de semana a equipa andaluza voltou a sofrer nova derrota, desta feita contra a Real Sociedade. Manuel Pellegrini, ex-treinador do Real Madrid, é o nome mais apontado para suceder a Jesualdo Ferreira. Sérgio Batista foi confirmado como novo selecionador da Argentina. Depois de ter ocupado o cargo como interino após a saída de Diego Maradona, Batista assinou até 2014. Maradona comandou a equipa argentina no Mundial da África do Sul em 2010. Este ano não conseguiu chegar a acordo com a federação para permanecer no cargo após esse campeonato do mundo, onde a Argentina foi afastado precocemente. Sérgio Batista assumiu o cargo com o estatuto de interino e após alguns meses de teste, os dirigentes argentinos decidiram mantê-lo no cargo. Para isto, muito terá contribuído o triunfo da Argentina contra a Espanha, campeã mundial por 4-1. O novo selecionador argentino afirmou estar muito contente. É uma responsabilidade muito grande, quero agradecer a confiança que depositaram em mim. As responsabilidades são muito bonitas, mas há que continuar a trabalhar e gostaria de atingir as metas a que me propus. O próximo desafio de Sérgio Batista, como selecionador argentino, está marcado para o próximo dia 17 contra o Brasil. Para esse desafio, o novo selecionador convocou o Gaetan, atleta do Benfica. Pedro Fraga e Nuno Mendes estão na final da categoria Double School no Campeonato do Mundo Remo. A dupla portuguesa convocou-se hoje mesmo para a final A da categoria da competição que decorre em Hamilton, na Nova Zelândia. Na meia-final, Pedro Fraga e Nuno Mendes classificaram-se na terceira posição, mesmo em cima da equipa da casa, a Nova Zelândia, que ficou em segundo lugar, atrás da Grã-Bretanha. Assim, as duas equipas portuguesas participantes neste Mundial estão nas respectivas finais A, uma vez que em femininos, Filomena Franco já tinha antes alcançado esse feito da qualificação para a final. Tiago Apolónia está no 19º lugar do ranking mundial de ténis mesa. É a primeira vez na história que Portugal tem um tenista no top 20 da Federação Internacional da Modalidade. Tiago Apolónia subiu estes 13 lugares depois da vitória no Open da Áustria. Na final, derrotou o atual campeão europeu da modalidade. A tabela é liderada pelo chinês Ma Long, com 2.743 pontos. Tiago Apolónia soma 2.233. Branislav Pokrajac é o novo treinador do handball do Sporting. O sérvio está de regresso a Portugal, já orientou as sessões de treino desta semana da equipa verde e branca. Aos 63 anos, Pokrajac é doutorado em Educação Física, tem passado como atleta no Estrela Vermelha e Dinamo Pančevo, foi internacional jugoslavo durante 11 anos. Um treinador com vasta experiência internacional, treinou as seleções da Jugoslávia, Espanha, Estados Unidos, Egito e Qatar, passou também pelo Porto, onde conquistou o título nacional em 2002 e 2003 e a Supertaça no mesmo ano. Pela equipa da Jugoslávia conquistou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 e foi vice-campeão do mundo em 82. Branislav Pokrajac substitui no cargo o português Paulo Faria, que foi demitido depois da derrota sofrida frente ao Futebol Clube do Porto, a terceira consecutiva no campeonato, a meio de outubro. Paulo Faria, que tinha levado o Sporting à conquista da Taça de Challenge na temporada passada. Angola vai acolher o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins em 2013. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Comitê Internacional de Hóquei na Áustria. Com esta decisão, Angola passa a ser o primeiro país africano a receber a competição internacional mais importante da modalidade, isto depois da possibilidade do Gorada da mesma se realizar em Moçambique no próximo ano. Atrasos na organização moçambicana levaram a que a mesma passasse para a Argentina. Angola já tinha estado perto de acolher a prova em 1974, há 36 anos, mas na altura perdeu a organização devido às manifestações pela independência. Andy Irons, campeão mundial de surf em 2002, 2013 e 2004, morreu ontem. O havaiano faleceu durante a viagem de regresso de Porto Rico para o Havaí. Ainda não é conhecida a causa da morte do surfista de 32 anos, embora suspeito de uma virose, já que Irons falhou a etapa porto-riquenha durante a semana por motivos de doença. Durante uma escala em Dallas, Irons não se sentiu com forças para apanhar o voo para o Havaí e foi descansar por um quarto de hotel, de onde não regressou com vida. Andy esteve em Portugal em outubro, no mês passado, onde disputou o Rip Curl Pro em Peniche. A polícia está a investigar a morte do havaiano, que vinha a lutar contra a febre do dengue, mas surgiu a suspeita que o surfista tenha sofrido uma overdose. Andy Irons foi encontrado morto num quarto de hotel, 2 dias depois de ter sido aconselhado a abandonar uma prova de Porto Rico por questões médicas. A polícia investigou o quarto e foi encontrada metadona e outros medicamentos. Recorde-se que o surfista esteve um ano afastado da competição por problemas de dependência. Existem assim suspeitas que possa ter sido overdose. Os San Francisco Giants são os novos campeões da Major League Baseball. A equipa de San Francisco venceu a Liga Norte-Americana de Baseball na segunda-feira, derrotou os Texas Rangers por 3-1, festejou o seu 6º título na Liga. Ao todo foram 4-1 nos playoffs, com os resultados de 11-7, 9-0, 4-0 e este 3-1. Os Texas, o único jogo que tinham um ganho, tinha sido por 4-2. Após 56 anos, os Giants conquistaram finalmente a World Series. Foi o 6º título para a equipa na Liga Norte-Americana de Baseball, como já tinha dito, mas o primeiro pela cidade de San Francisco, já que os New York Giants tinham ganho já por 5 ocasiões. O beisebol, a fechar a edição de hoje do Desporto Antena, voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!